Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico, são 6, que ó, Faustão, que horas são, Faustão? 18:07, olha aí, bicho. São 18:07, rapaz, tá começando o Pretinho Básico das 18:07. Tamo atrasado hoje, hein, Faustão? É brincadeira, rapaz, é só o Fetter sair, que aí dá no que dá, o Pretinho Básico começa às 6:07. Privaram a audiência da Atlântida de 7 minutos do Pretinho Básico. Agora há que toda se abrir. Essa turma apagaiada aí vai privar de mais dois. Tempo aí, há que se abrir uma investigação. Atraso. Onde é que tava o Mouse de Tesoura? Até às 6:30 falando sobre o atraso. Proibido. E destacando também o bom humor de Marcos Pianges nessa quarta-feira, 14 de dezembro. Ouvi dizer que o Mazembe Day fez muito sucesso porque o pessoal gosta muito de falar a segunda parte. Mazembe. Mazembe é a primeira parte, segunda é... Não entendi. A segunda parte de Mazembe Day é... Day. Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 7 vai no oferecimento de Sicredi, gente que coopera cresce, telefonia do Big e Damilher, a moda está nas ruas. Dá pra ver que o Fetter não tá aqui, estamos, né? Estamos acéfalos! Mas... acéfalos! Não tá, é aqui o Alcemar, coisa, e Alcemar, né? Tudo bem contigo, Alcemar? Tá muito bem. Tá tranquilaço, não, Alcemar? Tranquilo, bem tranquilo. Como é que tava a obra hoje? Tava quente pra estar na obra. Esse paninho de prato aqui, esse pano de prato. Quem tá com esse pano de prato aí, Alcemar? Ele deixa atrás, assim, pra limpar a mão na obra. Eu prestei pra ele, Zacarias tá aí também, Zaca? Tô aqui. E o nosso amigo Antônio, tá aí? Olá! Oh, que belo. Dejair veio. Dejair. Cagê tá com a gente aí, Cagê. Tudo certo, tranquilo. Marcos Pianges, que bom te ver, Marquinho. Não posso dizer o mesmo, barbaridade. A estrela móvel, os tambores vão anunciar. É ele, o homem da Zero Hora, da TV Com, da Rádio Gaúcha, da Atlântida. Minha mãe. O Clique RBS. É ele, Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi, hoje o programa é homenagem ao Saião Lobato, Davi. É. Eu sei que tu sente a falta então dele. Então vamos fazer o Davi atendendo ouvintes. Pena vamos que a gente fazer, não tem aquela gravação, né, cara? Foi a mesma coisa que a gente falou no PB da Uma, Davizinho. Davizinho? Davi. É que eu não estava aqui, sabia, Cagê? O Saião Lobato é um radialista. Importante. Antes que eu vou apresentar o nosso convidado especial de hoje, que hoje temos um convidado especial. É o dia da família, né? A gente trouxe o nosso priminho. Prepara o coro, prepara o coro. O Saião Lobato é um radialista famoso aqui no Rio Grande do Sul, trabalhou inclusive Marcelo aqui na Rádio Farroupilha. Ele fazia o programa Não Diga Não, né, Davi? Não Diga Não. Que o ouvinte não podia dizer não respondendo as perguntas dele, não, né? É, durante dois minutos. Era um diálogo, né? Dois minutos. Essa com o Pedro, por exemplo. Vamos lá, dois minutos, vou cronometrar. Mas eu não sou o Senhor Lobato. Começando. Não vai querer. Deixa eu apresentar o convidado especial do programa hoje. É o nosso querido Luciano Calheiros. Eu posso abrir aqui como é que foi feito o convite especial, cara? Pode, claro. Posso abrir? E fazer o drops aqui, né? Aproveitando o bom humor do Pianges. Fiquei aqui dividindo a tarde com ele um pouquinho. E aí o Maurício... Vou jogar meu futebol. O que tu vai fazer hoje, mais, cara? Que horas? 6 horas? Eu falei, não sei. Não, então faz o pretinho aí. O pessoal, acha que é tudo planejado. Né? Não, Calheiros, é que no Da Uma, eu não sei se vocês lembram, no Da Uma a gente falou que ia trazer um homossexual às 6 da tarde. Ah, é verdade. Ué, ele não pôde vir? Não, ele veio. Ele veio. Muito bom, Calheiros. Ele trouxe o pano de prato. O Calheiros tá com a gente, vai ficar até às 7 aí fazendo esse pretinho básico no Dia da Família. Que aqui a RBS hoje recebe os familiares, os seus colaboradores, para comer totozinho, negrinho. Manda um abraço pro Paulinho Becon, que foi o nosso convidado homossexual que viria. Ele virá, ele é amigo, muito amigo da Rodaica, vem com a Rodaica numa próxima. E aí também edição. Pro John Dias, nosso ouvinte, está de aniversário hoje. Nosso ouvinte, não sei se é homossexual ou heterossexual, também não importa. Nunca fiquei no mesmo. Recinto que. Vamos começar o programa aí com os destaques do Clique RBS. A justiça mandou lacrar o sambódromo e a usina do gasômetro em Porto Alegre. Segundo a juíza, as instalações tanto do sambódromo quanto da usina do gasômetro não atendem a regras de prevenção contra incêndios. Exatamente. O Teatro Renascença teve um problema parecido semana passada, né? Extintor, né? É, rolou um cheiro estranho e tal, evacuaram a sala durante uma apresentação. Alcimar. E aí os caras... Não foi o Alcimar. Aí estranho. Os caras foram averiguar lá, não tava tudo vencido, não atendia a nenhuma norma de segurança. É, imagina o perigo, cara. A gente foi tudo municipal, né? É tudo municipal. É verdade. Exatamente. O Radares Fixos volta a operar nas principais ruas de Floripa em janeiro agora de 2012. Os aparelhos serão reinstalados nos 70 pontos onde já eram operados. É que uma nova empresa venceu uma nova licitação e as multas retornam no verão. Tudo isso culpa do Giovanni Grisotti, repórter investigativo, também citado no tema de final de ano da Rede Atlântida, né? Exatamente. Giovanni Grisotti fez uma matéria aí de repercussão nacional avassaladora, que tirou muita gente do mercado, derrubou pessoas e agora tudo voltou ao normal porque baixou a poeira. Então agora tem mais empresas também ganhando licitação, quem sabe tirando uma rebarbinha. Ah, meu muita Deus. Gente aliás, da Brasil, leitura né? se dando bem. A gente tem um motorista ali na TV que certa vez foi fazer uma matéria com o Giovanni Grisotti que ele ganhou o apelido de delegado. Porque ele ficou tão empolgado que foi naquela história lá da. Acho que de Criciúma, do Detran, que estavam vendendo carteira. Isso, enfim. isso. E aí, pô, Grisotti prontinho já com a polícia pra dar o flagrante lá, não sei o quê. E o motorista se empolgou tanto que quando eles entraram. O motorista que gritou: caiu a casa! Ele tava tridento da história, ele entrou no espírito. Entrou na história. Aí a polícia abriu a porta e ele foi o primeiro até: caiu a casa! É aquela que o cara sai correndo e o Grisotti sai atrás com a imagem. É clássica, é essa. É aquela. Ai, o motorista que gritou: caiu a casa, delegado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe os pais de baterem em filhos. O projeto prevê que os pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados a programa de proteção à família e também a cursos de orientação, ainda tratamento psicológico ou psiquiátrico. Davi, de novo, está se intrometendo na decisão. Eu ia perguntar se a coluna do Davi de sexta-feira está pronta. É, não, eu acho... Mais uma vez. É aquela história, eu não sou a favor de palmada educativa, não sou... como não fumo e tal. Mas o que tem que legislar sobre isso, cara? É, né? Não tem nada que se meter nisso aí. Isso é tem a ver com... Ah, bom, claro, o pai tá espancando o filho. Bom, cara, é óbvio, o cara vai preso. Se qualquer pessoa espancar qualquer uma outra pessoa, agredir, vai presa. Sim. Simples, ponto. Eu agora... queria uma lei pra evitar os filhos de bater no pai, que é mais comum hoje em dia filho batendo no pai, viu? A minha filha tá com 6 anos, tá naquela fase, cigarrinho e tal. Daí se eu não compro o cigarro dela, ela vai lá e... Ixi, porrada. Ah, tem cada coisa, cara. A terceira vez que ela me esfaqueou... Mas ela só te bate quando bebe, né? Mas bebe, né? Quando é que eles vão fazer uma lei contra pra coibir o idiota passivo? Quem seria o idiota passivo? O cara fica ouvindo besteira, fica ouvindo besteira e começa a se transformar em idiota passivo, entendeu? Não existe fumante passivo. Ele não fuma. Então tu ouve besteira. O ignorante passivo. Mas aí todo mundo vai preso, então, porque... Pois então, o Estado tem que se intrometer nisso aí também. Boa, Davi! Hã? Era isso? É isso aí. Aí, ó. Próxima sexta-feira, na 0 hora. Não perca. Eu já dei umas palmadinhas na minha filha, cara. E aí, cara? Vai pra cadeia. Não arrependo, não, cara. Eu acho que naquela fase que a gente tá educando, enfim, que tá ensinando as coisas da vida, acho que quando extrapola o limite, você não vai espancar a criança. É óbvio mas que não. Uma palmadinha, fica difícil diferenciar uma coisa da outra. Não na tua filha, mas em outras meninas com uma idade parecida. É isso, já cara. Deu também uma palmadinha? Não lembro. Não também lembro. Não pode, né? Eu gosto de uma estapinha, palmadinha. Que isso, Zó? Eu peguei uma mina de 15 anos, cara. Eu peguei uma menina de 15 anos quando eu tinha 15 anos. Não. Aí pode, né? Então. E deu umas palmadas nela? Não. Pra economizar energia, o governo do Chile recomenda o abandono da gravata no verão. Economia chegaria até 10 milhões de pesos chilenos com a diminuição na temperatura do ar-condicionado. Conforme importantes cálculos do governo chileno, o uso da gravata leva a uma diminuição entre 1 e 3 graus da temperatura faz da sentido. Pessoa. Pessoalmente, eu não vejo sentido algum sentido. Em gravata. É, não serve pra nada. Tem ambientes, né, que não, a formalidade... Não, que serve? Se fosse um guardanapo, ainda se pudesse limpar a boca, mas não tem utilidade. Davi, onde foi inventada a gravata, Davi? Eram os croatas que usavam. Aí foi o... foi os croatas. Não, o Davi não é mentira. É, e aí o acho que foi o Luiz XV. Foi o primeiro... Sempre Luiz XV. Cara, Luiz XV tem todas. Era uma bichona. Eu não tenho bem certeza, tá? Mas sei que eram os croatas. Eram os croatas. E aí o cara começou a usar... É, aquela peça que os croatas usavam, os soldados croatas. Mas e por que que os croatas usavam? Não, eu acho que é muito frio, né? Deixa eu proteger tipo o pescoço. Cachecol, né? Cachecol. Agora, tipo um nó. Aqui mesmo, hein? Tá aqui. É isso aí, cara? O Davi Coimbra é o Wikipedia. É verdade. E aí se disseminou esse uso e tal. Só que, evidentemente, né, num país tropical, fica uma coisa meio estranha, né? É que nem o Papai Noel, tá, né? Certo isso aí? Tá aqui, ó. Provavelmente a primeira utilização de objetos de forma semelhantes às gravatas hoje conhecidas foram identificadas entre os egípcios. Só diz assim, ó. Tá arqueólogos identificaram em torno do pescoço das múmias egípcias uma espécie de amuleto conhecido como sangue de Ísis. Isso aqui é origem mesmo, né? É a origem da gravata. Esse objeto em couro ou cerâmica possui a forma de um cordão arrematado com um nó, cuja função seria de proteger o finado dos perigos da... Você não perguntou, cara? Qual é a função, galera? Tá ali, cara. Proteger os mortos dos perigos. É uma coisa mística. Entendeu? Perigos da eternidade. Mas a origem da peça de vestuário dos croatas. Pra fechar os destaques do Clique RBS, essa é a taxa de homicídios no Brasil, mais do que dobrou em 30 anos. Ano passado, ou melhor, esse ano, 2010, foram assassinadas 137 pessoas por dia no Brasil. Caiu muito a taxa de homicídio na região sudeste, que era líder de homicídios, também, né? E aumentou no nordeste. Mas no Brasil morrem por dia mais do que os mortos do massacre do Carandiru, por exemplo. Caraca. É um Carandiru por dia no Brasil, cara. Deus do céu. Não é fácil, né? É muita gente. Tem que dar uma limpar. São Paulo que diminuiu bastante, né? São Paulo e Rio, né? Mas São Paulo tinha que matar, né? No Rio tá esquisita a coisa, que eu tive lá recentemente. E o que tá acontecendo? A segurança tá batendo forte, né? Tá limpando realmente, como se diz, na capital, no Rio de Janeiro. A violência tá indo pra Niterói, São Gonçalo, Alcântara. Tá baixando esses números, estão baixando no Rio de Janeiro, mas aumentando na periferia. Metropolitana. Isso, pra algum lugar. Niterói, enfim, Alcântara, Tribobó, São Gonçalo. E São Paulo. São Paulo, os índices caíram com unificação das polícias, tipo, digitalização de todos os dados criminosos e metas. Quem gere o delegado, investigadores, tem metas pra cumprir num mês, entendeu? De diminuição de índices de criminalidade. Se bate a meta, tem gratificação de dinheiro. Gestão empresarial, claro, né? Claro. Funcionou bem. KG, são 6h20, KG! Ah, Flatos do dia! Parou, Rubim. Acho que há algum problema aí? Flatos do dia, do Pretinho Básico, galera, com a grande fera, o inestimável, o insuperável rei do pano de prato. E vai ficar um mês brabo comigo, KG, galera. Hoje não tem galo, né? O galo tá de folga. 8h07. Olha aí, bicho. Pera aí, meu. Essa é pra pegar a grande fera aí. 8 e 7. Essa é pra quem, Falsão? Essa é pra quem você. Quem tomou uma mijada que tomou uma mijadinha hoje na empresa. Vem mijada de tudo que é lado hoje, cara. E vem de tudo quanto é lado, bicho. Vem mijada, não para mais, galera. Tom Cruise acena para fãs na porta do Copacabana Palace, no Rio. Que é 10h17, cheia de malas. No novo Missão Impossível. Não acabou, hein? Vai ter até os 5. Esse é o 4 que ele tá divulgando. Como é uma missão impossível, ele não cumpriu a missão ainda. Protocolo. Então tem que ficar... Faz sentido. Ele tem que continuar cumprindo, né? É isso aí. 10h17, cheia de malas, Guilhermina Guinle desembarca no Rio. Eu falei pra ela que era muita mala. Cheia de malas. Ela saiu daqui e falei, mas tá levando muita mala. Guilhermina é milf. 12h27, Nives Thelman passeia com o filho em shopping. Nives Thelman é milf. 12h27. Também é milf, usa óculos. É milf. 13h37, Raica Oliveira. Raica. Ex do Ronaldo. Ah, tá. Raica Oliveira vai às compras de vestido curtinho. Opa, adoro. Raica, eu não sei se é MILF. Nossa, tô de sacanagem, cara. É 8 e 7, 10 e 17, 12 e 27, 13 e 37, 15 e 47. Beyoncé compra lingerie. Oh! Aonde? Tava grávida, Beyoncé. Isso é irrelevante. Lá no Rio? É relevante. E onde? É bom. Aqui. Não, isso é irrelevante. 16 e 57. Marisa Hort vai ao cinema com o namorado. Hort, respeito ao teatro. É Hort. Respeito a um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Marisa Hort. Toma rapidinho. E agora, a questão de... Ótimo. 15 minutos atrás, Maurício. 15 minutinhos. Nada mais que isso. 15 minutinhos atrás. Não mais do que isso. Eu que respondo 15 hoje, 15 minutos. Né? Tu tá aí, né, cara? Menos 10 é 18 e 2. É 18 e 7. Olha aí, participação dupla hoje, hein, bicho? Surpreendente. E essa não vai pra ninguém. Só uma vez vai dedicação. Olha aí. Zeca Pagodinho passeia em Praia do Rio. A manchete seria Zeca Pagodinho leva a barriga para passear. Leva a pancinha para passear. Grande fera. Olha. Olha, o Cagê tá bem simpático comigo. Quem é que tá aí, ô? It's me! Ô, Joel! Ô, good afternoon pra você! Tá muito bom no vídeo lá, tá muito bem no Joel, vídeo. Ô, Joel coordenando o Sobis, né, cara? Sobis? Que, ó? Grande volante, Rafael Sobis! Não é volante, Joel, ele é volante. Atacante? Cara. É, tem que botar ele pra fazer gol, ô. Que beleza! E viu que o Bahia foi pra Sul-Americana? Eu não sabia, classificamos pra Sul-Americana. Sim, há quase um mês isso. É, mas eu não sabia. Vamos lá, desafio pro Joel. Ele mandou aqui pra ver se eu vou conseguir falar o negócio em inglês. Só um pouquinho que o Calheiros tá falando no telefone, só um gente. Vamos esperar o Calheiros terminar o ali a ligação. Tudo bem aí, Calheiros? Tudo bem, Calheiros. É uma importância, uma informação importante. A gente pode te ajudar. Informação. Atenção, informação. Vamos lá! Ó, tá chegando, o Marcelo Moreno tá chegando. Ó, Marcelo Moreno, confirmou? Do Grêmio do Inter, cara? Sim, Marcelo, Marcelo Moreno. Ele tá escrevendo ali, ó. Sim, atenção. Marcelo Moreno. Marcelo Moreno está chegando. Morreu o Marcelo Moreno. Fechando com o Vasco. Fechando com o Vasco? Não. O Vasco. Dá pra calar a boca, nós não viu o cara tá falando, não. Tá. Tá bom. Beleza. Hã? Marcelo? Beleza. Hã? Tá legal. Fechou? Palmas na Ingrid? Amor, uma pizza portuguesa vai ser presa. É. Seguinte, ó. Atenção, informação de Calheiros. O departamento jurídico do Grêmio está provando aí os últimos detalhes, formulando os últimos detalhes aí da minuta. Tá na moda essa palavra, né? Minuta do contrato do Marcelo Moreno. Olha aí. Olha aí. Viu? Aí agora tem o adquirindo 70%, 70% dos direitos. E é isso. Cara, deixa eu ver se eu entendi. Quinto reforço aí pra 2012. Olha o quilate desse repórter chamado Luciano Calheiros. Os caras estão no Estádio Olímpico agora, numa reunião. Aí ligam pro Calheiros pra avisar isso. É. Que moral, hein, cara? Moral. Salva de palmas pra Luciano Calheiros. Olha, isso aí é moral ao vivo pra todos. Um ataquezinho Marcelo Moreno e Kleber, hein, Davi? É bom. Bom, hein? Bom. Pra quem tinha Brandão e... André Lima. Zagueiro? Não, é zagueiro. Vamos no teu desafio aí, Joel. Vamos lá. E agora é assim, ó. Fala em português e depois em inglês, né? Vamos ver se sai. É. Nós queremos o mundo e o queremos agora. We want the world. And we want now in English. Isso é o Doris que fala. We want the world and we want we now. Essa tava fácil, né? Essa tava fácil. Agora no dificuldade de cancele minha inscrição pra ressurreição, mande minhas credenciais para a casa de detenção, tem alguns amigos lá dentro. Vamos lá! Inglês! Cancele my subscription to the ressurreição, cancele my credential to the house of detention. Agora sou my friends inside. Olha aí! Tá bom, hein? Vamos ver, hein, Sobis! Porra! Agora o 3! Vai detonar aqui, porra! Level 3! Eu sou! Agora o Sobis, agora arruinaram, saquearam, rasgaram e amodearam, esfaquearam durante o amanhecer e prenderam com estaque e arrastaram. Meu, é verdade, amigo. Tu vê que faz um sentido, né? Tem todo um sentido essa frase. Verdade, amigo. In the English. Revenge and pledge and repeat and berate stuck her knives and inside of down and take refences of dead redown. É complicado isso aqui? Por que isso? Eu prefiro treinar que fazer essa porra aqui. Cacete. Sobe! Bota no forno lá, pô! Eu acho que fechou a Sul-Americana. Já bebeu, João? Ah? Do bebeu? Eu tô bêbado ainda. de segunda. Não vai curar nunca aquilo. Quem mandou então foi o Paulo Roberto Machado. Manda um abraço pra ele. Como é que é Machado em inglês? Machado? Axel. É o Paulo Axel. É isso aí. Não, é Axel, Axel. Desafio pra Lendo da 16, ele mandou não faz 16? Muito tempo. Lendo Pretinho das 16, Jesus. Ele mandou numa segunda, dia 17 de outubro de 2011. Tá bom. Tá bom, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Preservar e triunfará. É isso aí. Aliás, tem um recadinho aqui de uma amiga aqui que pediu pra ler no Pretinho das 18. Não. Descreva, amiga. O cara vem. Descreva. O cara vem como convidado especial e já tem recadinho de amiga. Presta atenção. Ela mandou uma caixa de bombom. Opa. Tu comeu toda, né? Não, comi boa parte dela. Não, só comeu os melhores. Os entendeu? E a Ellen... Tu deu palmada nos bombons? Só tinha de coco queimado. É Ellen Robaski. Acho que é isso. Robaski. Loira Moreira. É nome de político. É. E ela tá mandando aqui, ó, para os pretinhos pernas mais longas, queridos do Rio Grande do Sul. Seios. Pretinho, sou viciada na programação da Rádio Atlântida. Nádegas. No Pretinho Básico, então, nem se fala. Pernacia. Quando algum de vocês não está por motivo de férias ou folga, dá uma saudade, faz falta de ouvir aquela ombros voz. Acho que ela tem saudade do Davi. Dedo da vida. Enfim, amo vocês. Almir, manda pra mim um maravilhosa... Não, é o Neyla. Eu posso mandar? É o Neyla. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá aqui, ó, Almir. Manda pra mim um maravilhosa. Fez o hotmail dela aí pra entrar no... E para o meu marido, Wagner Robaski, pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo, querido. Ela tem o SMS dela? O SMS. O Hotmail pra adicionar ela no SMS. Não, é MSN daí. É, não falar com ela, né? Não tem, não veio. Ó, pegar uma pombinha rola, final de ano, né? Isso, eu tenho marido, troquei. Meu tabaco tá cansado. Ei. Final de ano. Que loucura, né, gente? Que loucura, não é fácil. Ainda hoje a gente vai divulgar o nome do vencedor da promoção Pretinho Básico na minha casa. Na tua? Não, na casa do ouvinte. O nome da promoção é Pretinho Básico na minha casa. Excepcionalmente neste... Podia fazer o Pretinho Básico na tua casa, né, Maurício? Podia, sem problema. Excepcionalmente neste mês estaremos apresentando o Pretinho Básico na casa do ouvinte na sexta-feira. Portanto, depois de amanhã, estaremos na casa de um ouvinte que participou da promoção Pretinho Básico na minha casa. Vamos anunciar depois os comerciais, Marcos Pianges. Muito legal, que joia, fico feliz. Que bom, tem alguma coisa para colaborar com esse programa líder Calheiros, de audiência em Calheiros, todo o que Brasil. Que mora na África e tem listras pretas e brancas? Tempo. A zebra, né? Não, o Mazembe! Mazembe tem, velho! Ah, velha! Estranhamente, nenhum colorado na mesa, né? Estranhamente. Só gremista. Tirando só gremista Davi, e um botafoguense. O Davi é neutro. Mas todos os colorados, né, desapareceram. Não, Fetter aqui, não veio no Mazembe Day, o Potter aqui não tem, veio. Tem quatro Neto. Gremistas, um figueirense e um Botafogo. Ai. Ah, não, três gremistas, não, tá. Três gremistas, um figueirense, um Botafogo e um neutro. E um jornalista. Dá um abraço nele, Davi. Vai, Davi! Assume, Davi! Sou estudante de uma grande universidade gaúcha. Bem universo. Não digam que é a... Não devo dizer. Não, que é a USP! É ele ou ela, Davi? Vamos ver aqui se é ele ou ela, vamos ver, não sei ainda, tá? Sou estudante de uma grande universidade gaúcha e durante o intervalo, eu e uma amiga, então acho que é ele. Eu e uma amiga resolvemos ir conhecer o Observatório Astronômico. Velho truque, velho. Velho truque. Começa. Cara, eu quero alertar as universitárias, né? Da PUC, da URGS, etc, etc. Pessoal. Que quando algum amigo convidar pra ir no Observatório Astronômico é porque ele quer coisinha. Meu. Além de nós duas... Ah, é uma menina. Além de nós duas e o responsável, estava lá também um aluno da universidade que acredito que trabalhe, não sei ao certo o que ele faz lá. É lindo. E é esse aluno o meu problema, ela diz. Ele conversou conosco durante algum tempo, viu com a gente a lua e algumas estrelas. Ah, e depois de encerrada a visita, eu simplesmente me encantei com ele. Depois disso, o vi algumas vezes. Porém, a insegurança e a falta de assunto me impediram de tentar qualquer aproximação. Tá bom. porra! Além disso, ele parecia sempre apressado e eu estava namorando. Sabe que apressado come... sushi? Até que finalmente, eu terminei meu namoro e vejam só, no mesmo dia em que terminei, meu ex me ligou enquanto eu estava no elevador para tentar uma reconciliação e eu não aceitei, é claro. E 3 segundos após eu ter desligado, o elevador parou no andar em que eu ficaria. E qual a minha surpresa ao ver quem abriu a porta? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Ele. Ah. Fiquei parada, olhando para ele, pensando em tudo que eu queria falar. E o único som que saiu foi um... Oi. Tá bom. Tá depois bom. Disso, não mais o vi. E isso faz um mês. Ele falou o quê? Deus. Oi. Está subindo? Sei que ele ainda está no observatório, mas não sei se devo ir até lá com a desculpa de ver o céu só para vê-lo. Ah. Meninos, me ajudem. Ele é tão bonito quanto Porã. Ele não é tão bonito quanto Porã. Então. Ele não é tão bonito quanto Porã. Nem tão poeta quanto Piangers. Mas acho que ele é o suficiente para mim. Então, quais são os conselhos que vocês dão para vai pro... Vai ver o telescópio dele. Vai ver o telescópio. Pede o telescópio emprestado dele. Mas talvez precise de zoom para ver esse telescópio. Talvez seja um binóculo. Ah, talvez tenha zoom o telescópio. Talvez seja um binóculozinho. Pergunta para ele se tem zoom o telescópio dele. É, eu acho que hoje em dia as mulheres não têm mais esse negócio, né? Elas vão para cima, né, cara? Eu acho que tem que perguntar se o telescópio é articulado. Vai ver as estrelas. Boa! É uma boa pergunta. É, tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Tem que ir pra cima, né, Davi? Tem que ir pra cima. Resumindo, tem que ir pra cima. É um cara que já faz as pessoas verem estrela, já, de começo. Vai, Calheiros! O que tem aí, Calheiros? Se tiver uma lente boa, pode ver até o buraco negro, né, Davi? Sistema solar, gente, essa foi a participação de Calheiros no Pretinho Básico. A gente agradece muito, mas foi... Perdemos aqui o nosso convidado especial, gente. Não é, velho? Claro. Vamos lá, então. Olha aqui, quem é que mandou? Depois tu lê quem que mandou. Tá. Jardel Lopes Pimentel. Não trouxe a tua filha, Calheiros, já que é o dia da família. Cara. Minha filha tá naquela fase que eu convido ela pros programas. Ela não, ainda não é muito careta. Que idade tem tua filha, Calheiros? 14. 14 anos, é. Tá naquela fase da rave, extra. É, não sei. Não, prefiro não. Agora, não tá nessa fase. Conta a história do MSN. MSN foi o seguinte, eu conversava com minha filha direto no MSN, né? E, pô, eu percebi que ela sumiu do MSN. Eu falei, ah, legal, filho, você não entra mais no MSN, né? Não, pai, eu te bloqueei. Maravilha, cara! Mas beleza, vamos lá. Vida de merda. Essa é, literalmente. Vamos lá, o cara tá mandando aqui. Olá, meus caros PBs, meu nome é Jackson Jardel, JJ, segundo ele. JJ. Imagine se os pretinhos fossem times de futebol. Boa! Alexandre Fetter, São Paulo. Claro. São Paulo, São Paulo. Pelo amor de Deus. Nem preciso falar os reais motivos, apenas que todos o respeitam, apesar de sua fama. É. Cada um. Acho que o Fetter é gay também, cara. Não. Não acha ou não sabe? É gay? Não, cara, não é ou gay. Não é gay. Não é gay. Se fosse também, não teria problema, né, cara? Por que Fuca Velho, seu mano? Só tá por escapa ré. Hã? Escapa ré. Fuca Velho. Vamos lá, Mr. P. Real Madrid. Olha! Que moral, hein? Um dos maiores da história, todos respeitam seu passado, presente e futuro. Maurício Amaral. Sim! Cruzeiro. É bom, mas somente de vez em quando assume a ponta. É o caso de hoje. KG. Grêmio. Vive somente de passado. Faz mais de 10 anos que não faz nada de novo. Faz o feijão com arroz e somente isso. Entretanto, faz bem feito. E todos os outros sabem do seu potencial. Pô, eu pensei que fosse um elogio, viesse um elogio, o cara é antigo. Mas como é que vai vir elogio pro outro Grêmio? Lelê. Pois é. Lelê, o que é o Lelê? Inter. Óbvio, né? Sempre achando que vai fazer e acontecer e pior, às vezes faz mesmo. Todos respeitam por sua história presente. Eu não respeito, o Lelê. Ah, eu respeito. Nego Velho, Juventude. Claro, para cidade grande não é muita coisa, mas pro interior é o melhor. Boa. Porã, Flamengo. Que isso? É, não sei. Flamengo, me deu até um arrepio. É, porque gosto é Botafogo, né? Flamengo, querido por muitos, sem dúvida nenhuma, uma das maiores torcidas. A maior torcida. Tem muita história. Peraí. Ele se enganou na informação. Não, não, ele falou uma das maiores torcidas. Eu tô corrigindo. Tu não pode corrigir, tem que ler o texto do cara. Vamos lá então. Por que tu quer dizer que o Flamengo é a maior torcida? Não, porque eu tô acostumado a ficar do outro lado do anel, cresci do outro lado do anel superior do Maracanã e o tenho que admitir que o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Não, acho que o Corinthians já passou. Não, né? Passou, tá louco? Vamos lá, Porã. Flamengo, querido por muitos, sem dúvida nenhuma, a maior torcida, tem muita história pra contar, mas também não se envergonha do seu presente. É, não entendi. Eu também não. Mais também ou menos. Mais a ou relação Flamengo-Porã não exige, até porque o Porã é conhecido por ter uma coisa pequena, né? É, não grande. Também tinha que ser a maior torcida. É, tinha que ser o Ibis. Só, ou se, a só se a torcida do Flamengo estiver diminuindo, né? É. Pode ser também, uma boa teoria. Potter, Barcelona. Concordo. Um dos mais conhecidos de todos. É conhecido em qualquer lugar do mundo. Sempre desprezando seus adversários e se mostrando superior. Concordo. Pedro, Figueirense. Eu acho que esse cara foi segunda-feira. Que honra, Pedroca. Figueirense apenas está ali para estragar as festas dos outros. Vai de nada a lugar nenhum. Esse cara foi na festa. Claro que foi. Que honra. Que honra que estava lá, hein? Muito bom. Rodaica. Los Angeles Galaxy. Não. Isso não é time, cara. Se preocupa mais com aparência e marketing do que o futebol. É verdade. Isso não é time. Não existe futebol. Bianchas. Corinthians. Não importa o quanto fale ou faça merda, é sempre beneficiado pela CBF. É verdade. Mandem um é verdade para Diogo e é Ratinho. É verdade, amigo. Ratinho. E Diogo. Ratinho não, é de outro. Ratinho é de outra, tá no SBT ou não, tá o Ratinho? Tá no SBT. E um... Segunda rede, né? Não tem pode um ficar tranquilo. De mais feliz do Brasil. E um... Adoro. Para Sabrina e Kelly. Já pensa ali. Ambas minhas colegas que de trabalho. Ele leu uma coisa e não pode ler o Adoro. Porque tu leu o É Verdade e o Adoro. Porque ele não sabia que era o Adoro. O Davi já era ensaiado. Jogada ensaiada. 21 para 7, tá na hora dos classificados do Pretinho. Estou escrevendo pra vocês porque eu preciso vender o meu Picasso preto em couro. Adoro um Picasso preto. Couro preto. Picasso preto em couro. Zerado e revisado, ano 2002. 19.900, vale 22 mil. Interessados podem pedir fotos e detalhes no e-mail. magogordo@bol.com.br Mago Gordo. E o Mago Gordo, o Mago. O Mago tem dois Gs. Que legal. magogordo@bol.com.br Ele manda um recado pra gente aqui, ó. Vocês fazem valer a lei da relatividade, onde uma hora parece passar em 5 minutos. Ó, de quem que é a lei da relatividade, Alcemar? Porra, Alcemar, não sabe o que é. Einstein! Eu sei o que é. Ah, de quem que é? É, de do Einstein? Ah, tá. Achei que fosse o Messi. Eu quero pra explicar. Do Messi? Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vendo também um Renault Logan 2008, motor 1.6 completo, com sensor de ré. Ele é preto e placa com início I, o que é importante por se tratar de um carro particular e não de empresa. O Logan, placa I, mais barato de Porto Alegre, segundo o ouvinte aqui. 24.900. Fotos e e-mail para omelhorlogan@gmail.com. Logan, Almir. Show de bola, cadê o Magrinânimo? O Magrinânimo tá com o filhote. Hoje é dia de apresentação no colégio. Pô, show de bola. Aí tá com o gurizão, né? Pô, esqueci, cara. Devia ir junto, não é? Pois é, né? Devia ir junto, meu parceiro, meu bruxo. Ah, ele tá sentindo tua falta lá. Fazer rapidinho aqui então. Gente, a Uni. Ó, quem tá aí, daí, ô. Ô, cara. Como é que você tá, querido? Tava lá na tua terra esse fim de semana. Show de bola. Já vi que tem um negócio que não desgruda do cara, que é o sotaque carioca. Há quantos anos estás aqui, querido? 12. 12 anos não mudou. Não fala um tio, não fala um bar. Isso sim é manter as origens. É verdade, fala tudo direitinho, que nem eu. 12 anos ele continua lá, aposta, pai. Parece uma. Parece uma chaleira, rapaz. Que nem castelhano. Mais que chaleira. Castelhano fica um 20 anos. Uma vida aqui. E, né? não perde o sotaque, né? Impressionante. Você não vai fazer a pergunta que todo mundo me faz, cara? Como é que tu veio parar aqui? Não vou fazer. Eu tô há 12 anos respondendo isso. Não vou fazer. Fica tranquilo que eu sei que foi pelo esgoto. Não foi, não. Não. A maré às vezes traz uns cocô, né? Às vezes vem uns cocôzinhos na maré. Gente, ao University of Smelling Soap Harvard Assessment. Traz até você a quadra de futebol 7 da Almir. Pô, Almir, que bom. Mas bom verão. Em vez de ter aquela grama que trava e rompe os ligamentos. Dá problema. O cara morre e tudo mais. E também aquelas coisas de borrachinha que fica dentro do calção, a cueca. Mulher adora, entra na orelha. Na orelha é uma coisa horrível aquilo lá. Nós vamos fazer uma quadra de futebol 7 com lona e sabão. Que é pra ter mais fluidez. Bom pra dar carrinho. No jogo, bom pra dar carrinho pra se divertir, gente. Oh. É University of Smelling Soap Hardware Assessment. Tá? Almicatimania.com.br. Você pode entrar lá, seja carioca, paulista ou argentino. De preferência. Africano também, né? De preferência, nenhum dos três. Africano dá, que hoje é o dia do Mazembe, né? Oh, o dia do Mazembe hoje. É verdade, né? É verdade. O Mazembe, o que foi? O Mazembe foi um time que jogou com o Internacional, Almir. Ele ganhou do Internacional. Há um ano atrás. Onde é que tu tava, Almir? Há um ano atrás. Porque ganhou do Internacional. O Figueiras já ganhou do Internacional também, não? Então vamos fazer amanhã o Figueiras Day. O Havaí. Figueiras Day. Não esqueça de colocar a hashtag Planeta Atlântida 2012 entre os TTs do Brasil. Se você colocar Planeta Atlântida 2012 como TT no Twitter, a gente vai te dar um dos 10 passaportes pro Planeta Atlântida 2012. Voltaremos. Como é que diz aí, Adonis? Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico, são 10 para 7, tamo de volta pra Damilera, moda e tá nas ruas, Sicredi, gente que coopera cresce, a ONU reconheceu 2012 como ano internacional das cooperativas, isso é uma grande notícia, porque as pessoas estão descobrindo que a cooperação é a melhor maneira de construir um mundo melhor, e a Sicredi já sabe disso há mais de 100 anos, sabe que unindo forças, gaúchos e catarinenses podem muito mais. Então, quer fazer parte disso? Vem pro Sicredi, vem cooperar com a gente. Sicredi, gente que coopera, cresce, parceiro do Pretinho Básico aqui na sua segunda edição. Também é parceiro do Pretinho a telefonia do Big, que vai nos levar mais uma vez pra casa do ouvinte do Pretinho. Nessa sexta-feira, excepcionalmente nesse mês de dezembro, estaremos invadindo a casa do nosso ouvinte na sexta-feira. Portanto, depois de amanhã, a edição das 6 da tarde, vai ser transmitida ao vivo da casa da querida Betiele Moraes de Brito, a Betiele. A Betiele mora no bairro Partenon, em Porto Alegre, e é a vencedora do mês de dezembro. O comentário de Davi Coimbra. Na promoção Pretinho Básico da Minha Casa, a Betiele mandou muito bem e vai receber a trupe animada do Pretinho nessa sexta-feira. Davi Coimbra vai estar lá, porque sexta-feira é dia de Davi Coimbra no Pretinho Básico. Estarei. Doutor Alceu, viu o coração, doutor Alceu? Eu vi, doutor Maurício, estão 8 para 7. Então corre, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Quando é o doutor Petro, não acontece isso, né? Ah, pois é. Maurício? Eu achei que o senhor era... Você é sacanagem com o doutor Alceu, cara. Doutor Maurício, doutor, olha, vou falar mal do senhor pro doutor Petro. É isso aí, doutor Alceu. Me ajuda. Sacanagem com o doutor Alceu. Agora eu tenho que correr porque o doutor Maurício não sabe fazer o programa direito. Pois é. Mas, doutor Alceu, baita do... Mas ele tá com razão, doutor Alceu, Maurício. Não, tu tá sacaneando o doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu. Traíra, hein, cara. Tomara que eu pegue o senhor no amigo secreto. Deus me livre! Tá, vamos pras informações, hein, doutor? Já tá me dando um nó na cabeça já, doutor. Doutor Maurício, a China quer levar o Igor do Piguelete. O Igor é destaque lá, né, doutor Pianja? É o volante do time do Paulão. Atacante? Não sei muito, qual é o time, muito. Mas vai pra China, o Igor. Pobre do Figueirense. Ah, acho que tem que ir mesmo. Já que vai desmontar o time todo, desmonte, né? Todo mundo, né? O Avaí contratou o Mica. Mica gol! O Mica! Mica gol! Vai ser bom pra narrar, né? Bola pro Mica, gol! Derrete! Mica! Gol! E o doutor Calheiros anunciou aqui que o Moreno tá chegando no Grêmio, é isso, doutor Calheiros? Ah, tá chegando. O Grêmio tá adquirindo 70% dos direitos do jogador. Eu vi umas caixas de som descendo aqui em direção ao Olímpico. Tá, e a pergunta é, ele vai jogar só 70% do que sabe ou vai jogar todo? Olha, essa é a dúvida, né? O jogador fica muito tempo fora do Brasil, tem que esperar um pouquinho. Ele jogou no Cruzeiro, né, doutor? Jogou Calheiros? Libertadores 2008, foi muito bem, né? Aliás, o Cruzeiro foi vice-campeão, né? Foi muito bem. O senhor é negão que nem eu, né, doutor Calheiros? Não tem um pezinho, não. Tem os dois e mais o joelho. Gostei, doutor Calheiros. Parceria aí, Calheiros. Vamos tomar uma ali depois. Mas tomar duas perinhas até, doutor Calheiros. Mas capaz que não. O Grêmio quer contratar também o Pablo. Quem? O Pablo. O Pablo, é Paulo Santana. É o zagueiro do Ceará. Olha que coisa boa. Pai. Exatamente. O São Paulo lá tá dificultando pra liberar o Dagoberto, né, doutor Calheiros? 500 mil, que é uma graninha aí pra liberar antes do término do contrato, né? E acho que o Inter vai pagar. Vai contar com esse jogador nessa temporada. Cara. Tem que pagar mesmo, vai começar uma Libertadores, cara. Exatamente. Pelo amor de Deus. O que, que é 500 mil, na real, né? Pra um time. Pra mim é muito. Não, eu sei que pra ti é um milhão, mas. Não, 500 mil ou um milhão? Oferece 500 mil e ele quer mais 500 mil. Ah, bom. Além daqueles 500 mil. Ah, bom. Juntos, 500 mil mais 500 mil. 1 milhão. 2 milhão. Uma pedaladinha, não dá pra dar uma peladinha? Uma peladinha? Uma pedaladinha. Uma peladinha. E amanhã tem o Barcelona, 8:30 da manhã. 8:07. 8:30, Pautão. Não é 8:07? Não, é 8:30. Vai pegar quem mesmo, doutor Cajão? Ah, não me lembro o nome do time. É um time árabe, né? É. É o Don Fossati? O Al Shushura. Al Shashira. É um Al alguma coisa lá. É o do Fossati? É o do Fossati, sim, o do Fossati. Amanhã, 8:30, porque o Santos já tá lá, né, doutor Cajão? Isso aí, o Santos tirou o time do Nelson Batista, né? É, bota mesmo. Três técnicos trabalhando do Inter em quatro times da semifinal. Cara, jogou pro gasto, cara. O Santos abriu os 30 minutos primeiro, não sei se vocês viram o jogo, mas não. Os 30 primeiros minutos o Santos mandou no jogo. Dois golaços, um golaço do Nilmar e um golaço do Borges. Neymar, cortou, deu golaço do Borges também, um bostaço de fora da área, a bola entrou lá na gaveta. É, só que aí depois o Santos meio que, né... Recuou um pouquinho. Largou um pouco, normal, outro time começou a tomar conta e tal. Tem que melhorar bastante, vai, se quiser fazer frente pro Barça. Eles fizeram uma rede também. Zero rede? Rede. Doutor Maurício, fala, doutor Alceu. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua brilhante participação aqui no Pretinho Básico. São 4 para 7. A gente vai tocar agora a nossa mensagem de fim não de ano. Não tem mais nenhum merchan? Não. Tá. Era isso que eu tava tentando falar. Eu tava tentando falar isso assim, ó. Aí o Pianjas larga. Já ouviu a nova versão? A versão 2011 de fim de ano do Pretinho Básico? Não ouviu, Davi? Então vai ouvir agora e na sequência já vai curtir o Discorama pela internet, pelos aplicativos da Atlântida. Betânia, aquele rap do ovo. Rap do ovo. Fica pra uma outra oportunidade, outra tá? Outra vez. Betânia, fica outra vez. Ok, rap tá do bom? Ovo. Tá vai bom. Treinando aí, tá? Amanhã uma da tarde tem Pretinho de novo. Vida de ano, aquele espírito bonito invade nossos corações. E essa aqui vai pra todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto. É a Rede Brasil Sul de comunicação, admirada por todos que nela trabalham. Mário Bota, Roberto Alves, Lucianinho e o Macedão, e a Carla Faquin, Paulo Brito, Paula Valdez, Itapema com Poder Vila, Lu- ondas da Rede Brasil Sul RBS. Elas que fazem essa constelação. Anzoli se aposentou, mas a Cristina tá no Jota. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Batista.